todinho pra te conquistar. E com certeza agora eu chego lá. E com certeza agora eu chego lá. Fiz um despacho lá na cachoeira, fiz um pedido pra Iemanjá. Fiz um despacho lá na cachoeira, fiz um pedido pra Iemanjá. Já imaginou a gente numa praia, sentados de frente pro mar. De madrugada, aquele friozinho, nós dois agarradinhos, querendo nhanhá. Nhanhá, nhanhá, querendo nhanhá. Nhanhá, nhanhá, querendo nhanhá. Nhanhá é bom? Vem nhanhá comigo, vem. É bom? Vem, vem. Depois, hein? Quando termina a festa, é bom.